os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... A saga dos irmãos Brian, baixo, teclados e composições, Carl, guitarra e Dennis Wilson, bateria, do primo vocalista Mike Love e do amigo e guitarrista Al Jardine, é uma das mais fascinantes da história do rock. Das raízes na surf music até Pet Sounds, considerado atualmente o melhor disco da música pop, passando por momentos de sucesso e fracasso, os Beach Boys fazem por merecer o título de maior banda americana de todos os tempos. O grupo surgiu em 1961. Diz a lenda que Brian e seus parceiros gastaram o dinheiro que os pais haviam deixado para eles passarem o fim de semana enquanto viajavam, em instrumentos musicais. Quando o pai, Murray Wilson, ao voltar, ouviu o resultado, a canção Surfing, resolveu investir na carreira dos garotos. Ao assinar com a Capitol, em 62, o grupo iniciou uma carreira de sucesso. Nos 3 anos que se seguiram, lançaram Surfing USA, um plágio de Sweet Little Sixteen, de Chuck Berry, Don't Worry Baby e I Get Around, entre várias outras. Beach Boys, Good Vibrations. 1966. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. She's by my excitation. I'm fucking up good, good Little Richard, Gugali Miss Molly. A grande popularidade fez com que Rivers assinasse um contrato com a Imperial Records, gravando ao vivo seu álbum de estreia, Johnny Rivers at the Whiskey a Go Go, permaneceu 12 semanas nas paradas de sucessos dos Estados Unidos. Ainda este ano, Johnny gravaria o grande sucesso de Chuck Berry, Maybelline. Em 66, Rivers grava Secret Agent Man, tema de uma série de espionagem Secret Agent, apresentada na TV, que no Reino Unido teve o nome alterado para Danger Man. Ficou 3 semanas nas paradas dos Estados Unidos. Johnny Rivers, Sunny. 1967. Especialmente pra você. Sunny, yesterday my life was pure rain. Sunny, you smiled at me and realized you to ease the pain. Dark days are gone and black days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you, Sunny, I love you, Sunny, I love you, baby, Sunny, I love you, Sunny, everything my life was filled with rain. Hollies, Bus Stop. 1966. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Caixinha de surpresa. Small Faces, rebatizado simplesmente como Faces, segue lançando grandes álbuns como Long Player, de 70, A Nod Is a Good Wink to a Blind Horse, de 71. Este último trazendo o sucesso Stay With Me, canção até hoje obrigatória nos shows de Stewart. Paralelo ao trabalho com os Faces, Rod Stewart mantém sua carreira solo, retomada em 69, com o álbum A Nod Rincon't Won't Ever Let You Down. Porém, é em 71, com Every Picture Tells a History, que o músico consegue um avassalador sucesso, motivado principalmente por Meg May, maior hit de sua carreira. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? 1979. Tem CC, I'm Not In Love. 1975.

Culture Club Love is Love, dedicada a você. Jamiroquai, Virtual Insanity. Let me tell ya. And it's a world a man can eat up.